Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição do mês de fevereiro, eu vou bater um papo aqui junto com o Thiago Leite, lá do Jogos com Leite e do Late Night Podcast de entrevistas. E a gente vai bater um papo muito legal aí logo após os recadinhos que eu vou passar pra vocês. São dois primeiros recados importantes aqui pra vocês, certo? O primeiro deles é que estamos participando das categorias de mídias do Prêmio Ludopedia, seja com os podcasts, seja com os vídeos do YouTube e também com os textos e as notícias no JBG News. Então você pode votar no Jogatina BG, nos links que eu vou deixar na postagem pra vocês, certo? Outro recado muito importante, vale até o dia 28 de fevereiro, às 23h59, onde você pode participar da nossa pesquisa promocional e você concorre a um vale-compras de R$75 na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. Você pode entrar em bravojogos.com.br e conhecer as novidades dos jogos que estão chegando na Bravo Jogos, beleza? Além disso, você também pode apoiar o Jogatina BG de diversas maneiras, além dos comentários, curtir os conteúdos. Você pode apoiar a gente lá no PicPay, no picpay.me/jogatinabg. Você pode ajudar a gente a partir de R$1, se você considerar que a gente faz o conteúdo da hora e quiser financiar o Jogatina BG, entre lá na nossa campanha e faça isso como várias pessoas incríveis já fazem, como é o caso do Guilherme Stank, nosso amigo aqui, que ajuda o Jogatina BG a fazer mais e melhor. Então entre na nossa campanha do PicPay e saiba mais. Com isso a gente encerra os recadinhos aqui do Jogatina BG e a gente vai direto pro nosso podcast. Vamos lá. Então, começando o nosso podcast entrevistas, e eu quero agradecer e já dar as boas-vindas aqui pro Thiago Leite. Tudo bom, Thiago? E estamos ao vivo. É que é Thiago Leite. Não, peraí. Calma. Não tá ao vivo, não. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tudo bom, Zabu? Tudo bem. Seja bem-vindo aí, então. Muito obrigado por aceitar o convite pra gente bater um papo aqui sobre você e tudo que você faz aí nas internets, nas né? Internets. Talvez você já conheça o nosso podcast, mas já começa aqui com a primeira pergunta, né? Já que é uma bateria de perguntas aqui que vai ser pra você. Mas a primeira pergunta, aproveitando o nome do podcast, e já faço aqui, né? Como você descreveria se fosse um personagem de RPG? Então, eu comecei a jogar RPG antes de conhecer os jogos de tabuleiro, né? Uhum. Talvez eu tenha começado em 98. Foi quando eu tava na quinta série, basicamente. E daí eu só fui conhecer os jogos de tabuleiro em 2009. Foi o meu primeiro jogo. Então, 10 anos já, ó. Olha aí. 10 anos. Aproveitando, então, né? Você falou aí de RPG e tabuleiro. No RPG, você tem algum personagem, alguma raça favorita pra você jogar? Geralmente, eu gosto de caras que lidam com magia, assim. Os meus personagens. São sistemas que eu lembro mais, né? Ou era em Mago Ascensão, ou foi em Ars Mágica, ou em D&D, sendo mago ou sendo feiticeiro, era... Mas eu sempre tentei variar, né? Eu já joguei de monge, já joguei de clérigo, tem magia também. Sim. Mas já fui bárbaro, eu nunca gostei de fixar tanto, assim, né? Igual quando eu tô jogando tabuleiro, tipo, que cor que você quer ser? A que sobrou. E, geralmente eu sempre fazia isso também. Ah, que personagem que sobrou aí? Putz, a gente não tem nenhum guerreiro, nenhum bárbaro. Ah, beleza. Então, desses daí eu vou escolhendo. Uhum. Eu nunca tive muito problema com isso. Esse é o tipo de jogador que o seu grupo merece, só avisando. Então, eu acho que se eu fosse um personagem de RPG, eu acho, acho que seria um mago que fica colecionando vários itens. Eu olho aqui, minha prateleira tem vários itens colecionados. Entendi. Aqui. E você comentou, né, que em 2009 você teve o primeiro contato com os jogos de tabuleiros modernos. E qual foi o primeiro jogo que você teve esse contato de fato? É, foi um jogo bem light, um jogo bem, assim, entrada, sabe? É, Battlestar Galáctica. Como assim? Battlestar Galáctica? Mas você veio da série e tal? Não, eu caí, tipo, completamente de paraquedas. Caraca, excelente, hein? Já começou já com tapa na cara, né? E acusação. Então, eu lembro que, acho que o primeiro jogo eu já saí de Cylon já. Eu falei, fudeu, né? O que eu faço aqui? Cara, é genial. Mas foi muito bom. E assim, foi por causa do grupo de RPG, né? Metade do grupo faltou e a gente tava na República, lá da faculdade. Foi o mestre. Daí tinha uns três caras meio aleatório. Não, ele sabia que tinha uns amigos dele lá. Ele ligou pra eles. Eles vieram rapidão. Daí, em vez de jogar RPG, porque daí ia ter que fazer ficha e tudo mais. Ele falou assim, eu tô com esse jogo no carro. Daí ele foi lá, pegou o jogo no carro. Abriu, explicou e a gente jogou três partidas de Battlestar Galáctica naquele três? Aham. Caraca! A gente começou tipo umas 2 da tarde, jogou 2, daí a gente, vamos pedir uma pizza, daí enquanto eu tava esperando a pizza, a gente, vamos jogar outra. Daí a gente, né, veio a pizza, a gente comeu, e depois que a gente comeu a pizza, a gente jogou outra partida. Caraca, excelente. Bom, e aproveitando, né, então você teve esse primeiro passo nos board games modernos, e depois você começou a adquirir jogos, e hoje, qual que é o tamanho da sua coleção, assim, você sabe dizer, ou você tem vergonha de dizer? Não, não tenho vergonha, não. É. Então, eu demorei uns, que lá, graduação, né, então sabe quem é que é, né? Sim. Então, eu não tinha dinheiro pra comprar. Entendo perfeitamente. Mas eu jogava os jogos, principalmente desse meu amigo aí, e da namorada dele na época, né? Daí, assim, no dia seguinte, joguei Porto Rico, e na outra semana eu já joguei Agrícola. Sim. Então, eu já fui nada introdutório, né? Depois eu voltei e falei assim, nossa, tem jogo mais simples. Mas eu tava acostumado com RPG também, então, assim, não foi um negócio que assustou, assim, sabe? É, teoricamente o RPG tem muito mais regras, né? É, então, naquela época eu tava jogando Ars Mágica, que é tipo, você inventa a sua magia. E é literalmente isso mesmo. Uhum. É um sistema mega, mega completo, é bem legal, mas é bem complicadinho. E daí depois, quando eu entrei no mestrado, daí essa namorada desse meu amigo, ela foi pra Alemanha, pra um congresso, e ela falou, vou comprar uns jogos pra trazer, pra vender, pra ajudar a minha ida nesse congresso. Daí ela trouxe, sem perguntar pra ninguém se alguém ia querer comprar ou não, mas ela trouxe o Seven Wonders, Stone Age e mais alguns lá. Daí eu lembro que eu me interessei pelo Stone Age, daí eu comprei o Stone Age. Nessa época eu já tinha comprado usado o Battlestar Galactica do meu amigo, que eu fiquei mega viciado no Battlestar. Eu comprei dele o Battlestar Galactica usado. Daí meu primeiro jogo lacrado foi Stone Age. Na outra semana, essa menina falou assim, putz, minha bolsa de pós-doutorado não saiu, vou ter que vender mais jogo. Daí eu falei, beleza, então já deixa eu comprar o Seven Wonders, que eu também tava na dúvida. Eu tava na dúvida entre esses dois, eu acabei escolhendo Stone Age. Depois ela falou assim, beleza, então eu pego o outro também. 2 meses depois eu já fiz uma compra de 6 jogos lá com o Stuff e o resto é história. Nossa, caraca. É bom que essa sua amiga é visionária, né? De trazer jogos pra revender. Então, aqui. É, na época. E ela nem sabia quanto cobrar, porque foi a primeira vez e tal. Mas, então, assim, no BGG tá falando que eu tenho 438, só que é com... Expansão, né? É, com expansão. Eu vou aplicar o filtro aqui pra excluir as expansões e promo, né? Porque daí eu vou atrás e tal, e daí tem os Kickstarters da vida. Community or Not, né? Que tem 200, né? Nem fala, né? Os Arcade Quest estão ali pesando a prateleira. Exatamente. De bases aqui, né? Ele tá falando que eu tenho 183. Entendi. Até o Thiago Aires, do Rio de Janeiro, perguntou se existe um limite para uma coleção de board games. O que você acha? O quanto a sua prateleira aguentar. Entendi. Eu me considero colecionador também, né? Uhum. Então, assim, tem jogos que eu nitidamente sei que eu não vou jogar tanto, mas eu não me importo, porque eu gosto de ter eles, eu gosto de pegar, faz abrir sentido. A regra, tudo mais. É legal que se abra, né? Porque tem gente que coleciona jogo lacrado. Aí outro esquema. Conheço uns também. O Roberts, lá de São Paulo, perguntou qual que é o critério pra você comprar um jogo. Porque além do seu colecionismo, você tem algum outro critério que você usa pra comprar jogos? Putz, às vezes é oportunidade, do tipo, olha, estão vendendo um jogo mó barato. Falei, nossa, legal, vou comprar. Ah, sim. Mas, cara, eu já comprei por arte, já comprei por tema, já comprei por autor, já comprei por regra. Ou, o que muitas vezes acontece também, eu jogo, eu odeio jogar jogo novo, porque eu jogo assim, nossa, o jogo é muito legal, tem que ter. Essa é complicada, tipo, vai jogar numa luderia, vai num evento e fala, por que que eu joguei isso? Agora eu preciso disso. Exatamente. E daí tem uns jogos que eu já queria, assim, eu tinha jogado há muito tempo, e daí tava totalmente fora de print, né? Uhum. Mas eu queria muito e tal. Tipo, um que eu tô vendo aqui é o Archaeology, que eu tinha jogado há muito tempo atrás, a versão antiga dele, daí relançou, né, com uma arte bem melhor agora. Daí eu falei assim, nossa, esse jogo eu tenho que pegar. Daí eu peguei. Faz sentido. E depois de você ter o quê? Uns 180 jogos de coleção e outras coisas, você consegue definir os seus 3 favoritos? Ou é difícil? É muito difícil, mas eu fiz o meu top 100, né? Uhum. Foi do ano, não do ano passado, ano retrasado. Sim. Mas deve ter mudado muito, não, os 3 primeiros. Mas é Project Manhattan, Dominion e Pandemic, se eu não me engano. Se não for isso, quer dizer que mudou e agora são. E Pandemic, por você ter como jogo favorito e você ser colecionador, você deve ter de tudo. Putz, eu tô nessa saga interna de ter tudo do Pandemic, né? Que também é uma desgraça à parte. arte, né? Mas eu tenho o Pandemic do Cthulhu, o Iberia, o de Dado, o Pandemic que você é a doença e não tá tentando curar, você tá tentando matar todo mundo. Sim, o Plague Inc lá. Não, é Pandemic mesmo, é Pandemic Contágio. É verdade. É, não recomendo. Já nem vão lá atrás, tá? Mas aí tá faltando agora o de Roma, sim, que saiu agora, e aquele Rising Tide, que é dos Países Baixos. Ah, sim. E o Legacy 2, o Legacy 1 outro. E olha aí, tá quase, hein? Tá quase, né? Ó, aproveitando aqui, o Thiago Aires também perguntou o que te mais empolga nesse hobby de jogos tabuleiro. Ah, pra mim é a amizade. O Thiago é um amigo virtual, né, que eu tenho faz bastante tempo, né, a gente já se conversa bastante. Ele, por extrema coincidência, ele me tirou no Amigo Secreto da Ludopédia desse ano, daí foi uma alegria à parte, foi bem legal. Me deu um jogão que foi o Great Western Trail, que também já tá subindo, cavalgando no meu ranking, se eu fosse fazer. Cara, esse jogo é maravilhoso. É muito bom. Eu joguei esse final de semana, é o motivo do Star Hope. Eu joguei ele num evento e tal, eu tava explicando a regra, e era um evento assim, nerd, então tinha videogame, tinha a galera jogando Guitar Hero, quer dizer, assassinando o Guitar Hero, tava muito ruim o Guitar Hero, mas tava muito alto, daí pra eu fazer as pessoas entenderem como é que explicava, como é que jogava, eu tinha que falar alto, daí minha voz foi embora, né, e até agora eu não recuperei direito, mas tô melhor que segunda tava completamente sem voz. E qual que seria o seu designer favorito? Você consegue listar alguém? Ou é meio nebuloso, porque depende do cara, tem uns jogos bons, jogos ruins? Ninguém é 880, né, mas assim, eu sou fã de carteirinha do Sérgio Ralaban, eu puxo o saco dele mesmo, eu acho ele muito foda. Eu conheço, né, a gente conhece ele pessoalmente e tal, ele é super gente boa, mas eu realmente gostava já dos jogos dele antes, né, de conhecer assim, pessoalmente, né. E assim, eu tenho um outro jogo do Eric Lang, eu gosto, ele pra mim é bem assim, tem uns jogos que eu não chego perto, que eu acho muito ruim, tipo Quarriors e o Arcadia Quest, que dizem que né, não é dele, enfim, mas tem o dedo dele lá no meio, o Chaos in the Old World, né, eu acho muito legal também. Então, mas um cara que tá me chamando muito a atenção é o cara do Baron Park, o Phil Harden Walking. Sim. Eu tô achando os designs dele bem, bem interessantes, assim. São jogos mais não tão pesados, né? Pois é, e esse novo jogo lançando a Galápagos, né? Aquele que é meio que um engine building, que é dele, parece da hora. O Gizmos, né? Isso. Nossa, esse jogo é muito bom. Quero comprá-lo. Eu também quero. Eu quero jogá-lo, ainda não joguei. Então. Eu já joguei. Eu joguei, mas não comprei. Esse é daqueles que dá ódio de jogar, né? É. Ah, que droga jogar essas coisas que eu vou ter que comprar depois. Aproveitando em ódio, o Thiago Cares de Cubatão perguntou se existe um jogo que você realmente odeia. Que eu realmente odeio? Tem, nossa, fácil. Eu gravei, né, os jogos que eu odeio, né, porque eu não era o host, né, eu fui convidado dos jogos que eu odeio pra falar do Munchkin, mas, né, Munchkin é bater em cachorro morto. Né? É, exatamente. Mas Munchkin, eu realmente não aprecio Munchkin. Nem o Munchkin Dungeon que tá em Kickstarter? Nossa, eu nem olhei. É Munchkin que eu nem olho. Tem um jogo que eu joguei, é o Bucket of Doom. Esse é um jogo, nossa, muito fraco. Ele é meio naquela pegada Cards Against Humanity. Uhum. Só que o Cards Against Humanity, pelo menos, se você tá jogando na turma certa, tem aquele fator choque, aquele tipo, caraca, que coisa cabeluda que o cara falou, assim, não tava esperando por isso. Mas esse Bucket of Doom, ele não tem isso, assim, sabe? E é, ele também funciona diferente, porque você tem que inventar a história. Então você conta a história e não simplesmente combina duas frases pra sair algo absurdo. Uhum. Você tem que inventar a história e daí a galera... Aí já perdeu todo o charme. Isso, e daí todo mundo tem que votar. Daí aquele jogo que tem votação não funciona geralmente, eu acho. Porque daí fica tipo, ah, fulano de tal vai ganhar. Vamos votar no fulano que não tem nenhum voto só pro jogo demorar mais? Deu, não, vamos votar no cara que tá ganhando pra acabar. Acaba, por favor. Exatamente. Deu, eu fazia aquela história muito merda pra ser ninguém vai votar em mim, eles votavam só pra o jogo durar mais. Não, desgraçado. Entendi. Ó, o Clone 1 de Campinas. Clone 1. Genial. Por que o hate ao Super Trunfo? Super Trunfo também. O clone porque todo mundo acha que a gente é irmão, clone, enfim. Uh-huh. E o nome dele é Thiago também. Thiago Santiago. Eu não sei se ele quer que eu fale o nome dele, mas já é. Então, eu acho um jogo que você não tem decisão nenhuma. Uh-huh. Era a mesma coisa jogar um dado e ver quem tira o valor maior, assim. eu acho o Super Trunfo como um jogo de criança criança que tá descobrindo o jogo de baralho, mas não quer pensar muito, sabe? Eu gostava de ter o baralho do sim, era os carros, do super era trunfo, do os carro. Aviões. Nossa, ele fala velocidade máxima. Eu era pequeno, eu gostava, tá? Daí eu ia jogar com meu primo, daí o jogo também não era aquelas coisas lá, não dá, a gente não achava muito legal. Sim. E não funcionava. O meu primo tinha uns joguinhos que funcionavam um pouquinho melhor, até Ludo era um pouquinho melhor, ainda mais que em casa a gente já fazia o House Rule na época do Ludo, aquela regra maravilhosa do Ludo, né, que você tá um passo de ganhar, tira seis, vai um, volta cinco, né? Nossa. A gente já tinha House Rule, não importa, um moveu um, chegou no final, pega esse cinco e move outro peão seu, e sim, o jogo era mais rápido, pelo menos. Sabe o que matou o Super Trunfo? A internet, porque agora você pode descobrir os dados dos carros e tudo, e não precisa do jogo. É verdade. Ó, o Gustavo Rocha perguntou: já pensou em criar um jogo? Se sim, qual estilo? Não só já pensei, já fiz um jogo pra uma empresa, tipo jogo empresarial, sabe? Então assim, não é do hobby, né? Mas eu usei elementos de jogo moderno, né? Então não era rolar um dado. Mas nossa, ideia de jogo eu tenho todo dia. Mas eu tenho um porcótipo, que eu chamo, né? Porque não dá nem falar de sim, que é um protótipo, né? É um porcótipo. É muito porco o negócio. Mas que é um joguinho, é pra ser mais de entrada, um jogo de blefe, assim. Uhum. Mas eu já pensei em outros jogos mais ou menos complicados, assim. Eu acho que depois de um tempo você jogando, você tem uma faísquinha que vai acendendo ali a vontade de criar, né? Ah, sim. Desde a época do RPG, eu pegava sistema e fazia, ou adaptava, sabe? Tipo, eu lembro que eu peguei o antigo sistema do Legend of Five Rings e eu adaptei pra transformar ele num sistema meio genérico, assim. Então não era só ambientado lá no Japão, lá no medieval fantástico lá. Eu lembro que eu mestrei uma campanha espacial com aquele sistema. Que tal. Da hora. Então eu sempre gostei, assim, né? Eu fazia adaptação. Eu lembro que tinha aquele Street Fighter RPG, né? Eu lembro que eu peguei os personagens do King of Fighters e adaptei pro sistema. Então, eu sempre fiz, né? Só que daí, quando entrou a faculdade, mestrado, doutorado, daí tempo livre era escasso, né? Daí, fazer o jogo acabou ficando bem em segundo plano, terceiro sim, plano, né? Por causa do canal, essas coisas. Daí que fez menos ainda, né? Mas eu tenho um protótipinho ali, já testei algumas vezes e ideias não faltam. Você comentou aí várias vezes, né? De faculdade, mestrado, doutorado. Em qual área que você atua profissionalmente? É, eu sou engenheiro de alimentos e eu fiz mestrado, doutorado na área, né? Especificamente em tecnologia de alimentos, que é uma divisão, né, interna ali. E atualmente eu sou professor, né? Eu tô dando aula. Professor de qual disciplina? Bom, eu sou professor substituto atualmente, então é o que sobra. Mas curiosamente, nesse semestre eu vou dar aulas de leite e derivados. Olha aí, cara, olha, eu ia perguntar porque se você tinha feito o seu curso nesse ramo alimentício pelo sobrenome ou foi só uma coincidência mesmo? Não, foi uma feliz coincidência. Tanto que eu nunca trabalhei com leite, né? Eu sempre trabalhei com mais vegetais, né? Então, meu mestrado foi com suco de laranja, doutorado foi com polpa de açaí, então... Eu acho que seu doutorado foi... No mínimo gostoso, pelo menos. Foi bacana. E você diria que trabalhar com leite é nepotismo? Ou seria canibalismo? É verdade, tá aí, fica a dúvida. Bom, aproveitando aqui, pulando pra próxima pergunta, é a pergunta já do Lucas Lopes, que ele faz em todos os podcasts, e ele pergunta pros convidados aqui qual é seu estilo musical favorito. Rock. Quem escuta o Late Night... É verdade. A introduçãozinha lá sempre é com um rock diferente lá. Rock clássico, metal, progressivo, hard rock, dentro do rock, bastante coisa. New metal, bastante metal, coisa por sim, nós. Olha aí. Baby metal, essas porra aí diferentes. Eu gosto de rock bizarro, eu gosto de rock alternativo. Tem aquela banda que tem uma música no filme do Scorsese, que morre todo mundo, do DiCaprio, do Matt Damon. Em inglês é The Departed, que é um rock que tem uma gaita de fole, sabe? Eu gosto dessas coisas que misturam os instrumentos muito foda, assim, sim, muito diferente. Uma das minhas bandas favoritas é System of a Down, né, que mistura um monte de coisa louca. E um hobby fora do tabuleiro é descobrir bandas novas e ir atrás, né? Pega umas coisas bem do Japão, de Israel. Eu curto pegar umas coisas assim diferentes, assim. Eu uso o Wikipedia, é muito bom pra isso. Você bota uma banda, daí você fala fulano de tal com aquela música, ou tem um engenheiro, você clica no engenheiro, ele produziu um álbum de uma outra banda que você, nossa, o guitarrista é daquela outra, daí pronto, daí você vai, é infinito. Vai nos assim. 6 graus de separação, vai descobrindo as pessoas. Isso, é infinito. Numa dessas eu conheci um cara, o Sissafadão, Daí o baterista e o guitarrista fizeram o Scares on Broadway. Daí o baixista do Scares on Broadway é um cara que tem um trabalho autoral muito louco, assim. Uh-huh. E daí eu descobri que a mãe dele é brasileira. Nossa! E daí eu adicionei ele no Facebook, eu tipo, sou amigo do cara. E é muito louco, assim. E daí ele faz o CD dele via financiamento coletivo e tal. E é muito louco, assim. Da hora. Daí ele pediu, me manda umas músicas Brasil. Aí eu mandei Mutantes pra ele. Sim. Tá, pra ele. E qual música você tem mais ouvido recentemente? Que vai ser a música que vai encerrar esse primeiro bloco? Eu tava numa onda do Ghost, mas eu acho que agora mesmo eu tô no Gojira. Coloca aquela última música do From Mars to Sirius. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. Depois a gente vai pra uma bateria de perguntas que vai encerrar esse bloco. Beleza. A pergunta novamente é do Clone, o Thiago, né? Clone 1. Sim. E ele pergunta qual que é o melhor sabor de esfirra e qual o melhor sabor de pizza. É uma piada interna, hein? É que é a escaralho. Que é escarola com alho, né? Depois escaralho. Ah, entendi, faz sentido. Então, vou pra... Só pra encerrar aqui, dá uma bateria de perguntas rápidas. Você vai só responder uma coisa ou outra, tá? Então, perguntando aqui, qual você prefere? Cappuccino ou mocatino? Cappuccino. Nescau ou Toddy? Nescau. Leite fermentado ou leite condensado? Fermentado. Yakult, né? Yakult, exatamente. Essa aqui é uma pergunta meio de jogo, só pra você responder rápido ou não. Tei 4 ou Mage Knight? Tei 4. Olha aí. Não, qualquer... Não. É fácil. Não, é muito fácil. Assim. Mage Knight é lá... Não, Mage Knight tá lá embaixo. Eu nunca joguei Tei 4 e ele já é melhor. Né? Olha aí, o hate. Ah, Vlada. Vlada é um cara, pra mim, que também... Eu curto um monte de coisa dele, mas assim... Mage Knight não me desce. E por fim, a última pergunta aqui. Adianta chorar pelo leite derramado? Aí depende do carinho que você tinha pelo leite derramado, né? Então, segundo bloco, nós vamos então... Eu vou passar alguns dados aqui, depois a gente vai perguntar algumas coisas. Bom, o Thiago Leite, né, o nosso convidado de hoje, tem um canal no YouTube, tem 1.666 inscritos, eu adorei esse número. Não se inscrevam. Sim, não se inscrevam. Tem 242 vídeos, o primeiro vídeo é que tá ativo, que é engraçado que eu assisti o primeiro vídeo e você fala, não é esse segundo vídeo? E é o primeiro vídeo do canal lá. Foi publicado um unboxing da versão de Kickstarter do Coop. Nossa, né, é verdade. Em 16 de dezembro de 2013. Em relação aos podcasts, né, são 126 podcasts publicados. O primeiro foi no dia 7 de agosto de 2015, uma entrevista com o Ferro Barros. E você, com o Late Night, foi finalista nas categorias de podcast no Prêmio Ludopedia 2016 e 2017, olha aí. Isso aí, peguei um terceiro lugar lá, honroso. Duas vezes terceiro lugar honroso. Como surgiu a ideia de montar um canal ou de fazer podcast? Então, ideia de gerar conteúdo pro hobby já era, na época, do Redomanete, né, antes dele de migrar pra Ludopad, eu comecei a escrever resenha no próprio fórum, né, daí o pessoal gostou, daí o Júlio Troá, que era da Ludo Brasil, ele curtiu também, daí ele me chamou pra escrever resenha escrita, né, então eu comecei na resenha escrita, escrevi algumas e tal, daí chegou a época de defesa de mestrado, daí eu não consegui mais escrever nada, né, tava escrevendo do mestrado, daí eu pensei, no meu tempo livre eu não vou escrever mais, né? Tô de saco. Já tá, pô, imagine, cara, escrever 200 mil páginas pra dissertação e ainda escrever um post gigantesco. A gente tinha um grupo, né, de amigos virtuais também, eu conhecia poucos pessoalmente, e a gente sempre tinha um chat ativo, era tipo igual tem no Telegram, sabe? Só que menor, com tipo umas 5, 6 pessoas. Uma dessas pessoas era o John, né, o John Ibarzabal, o mestre dos magos, a Renata Gil, que também ficou bastante tempo no hobby, o comigo a Knop e mais uma galerinha. Só galera de peso. É, daí eles me incentivaram mesmo. O Rafael da Casa Nerd LOL. Eu acho que na época o Rafael da Casa Nerd nem tinha canal ainda. É meio que a gente começou quase que junto, assim. Daí eles me incentivaram a fazer. E eu falei assim, é, acho que vai dar menos trabalho que texto, né? Porque é só gravar, né? Ler engano, né? Aquela inocência. Vai sonhando. Né? Exatamente. E daí eu comecei a fazer esses vídeos. Até vou ver qual é o meu primeiro vídeo aí. Eu acho que o meu primeiro vídeo foi um gameplay do Runebound. Não, esse foi o segundo. O primeiro foi o unboxing do Kickstarter do Coop. Ah, esse já é? O Runebound já é o segundo? Já é o segundo, já. Ah, então não lembro qual que é o meu primeiro. Enfim. Teve um gameplay do Coop também, que teve bastante visualização no começo. E eu fiquei mega animado. Eu lembro que o Lucas Testa tava começando também o Zero Beat, se eu não me engano. E daí ele compartilhou. Daí eu ganhei bastante visualização. Bichinho mordeu, continuei fazendo, né? Era o canal Frankenstein, né? Não que ele não seja ainda, né? Mas ele não tinha muito formato. Fazia conforme a vontade, né? E aí testando exatamente, formato e tal. Telha. Daí em alguma conversa com o Fel Barros, eu acho que começou por causa dos atrasos do Arzul. Uhum. A gente tava conversando e tal. Daí ele falou, por que que você faz um vídeo deu explicando essas coisas e tal? Eu falei, ah, legal, né? Vamos fazer. Daí foi meio que, nasceu meio que conjuntamente Fel Barros e eu, assim. E daí o nome também foi de um cara da BGBR, que ele falou, ah, vai Jogos com Leite, o cara que sugeriu. Daí o Late Night também foi um insight, acho que foi meu, ou do Fel, não lembro, mas não lembro. Cara, esse nome é muito bom. É, então, tipo um talk show à noite, daí, daí surgiu, Late Night, né? Eu falei, nossa, genial, vai ter que ser isso mesmo. Eu já era host de podcast nessa época, adorava participar de podcast, eu já tinha participado do Ludocast, né, do Stone Age, e o pessoal pediu, né, pra fazer o Late Night em versão áudio, né, que era mais fácil pra algumas pessoas, né, consumirem o conteúdo, né, eu falei assim, ah, então por que não, né? Pois é, e é engraçado que surgiu o conteúdo na época que, não no sentido pejorativo, mas é que tava mais engatinhando, né, não tinha essa febre do podcast igual tem hoje, em 2019, hoje é o ano do podcast, como diz por aí. Mas Todo ano podcast. Exatamente. Mas agora, se você comparar o que existia, sei lá, no início do Ludopedia e agora, a quantidade de podcast é imensa, né? É muito engraçado. E você vê como que as caras mudaram também, né? Tem gente que persiste até hoje, tipo o Jack tá aí, né? Fazendo muito conteúdo da hora até hoje. Uhum. E muita gente. Isso é interessante. No Ludopedia tem muitos, né? Sim, tem bastante. E atualmente, né? O que eu tenho em diversos estágios de hiato ou não, né? São os, acho que é os 5, 6 ou 7, né? Que é o Jogos com Leite, Jogos com Odeio e o MesaCast. São bem daquele comecinho lá mesmo, né? Sim, e você vê que tem muito, né? O Ludocast, ele meio que iniciou essa ideia. O Jack depois veio com os podcasts da versão rádio, o Cast, né? E foi uma coisa que cresceu. Aí veio o Mac, que fez o Overlord e tal. Então, é massa que foi crescendo. E isso foi incentivando várias pessoas, inclusive a gente, a fazer podcast. Isso é muito show. É, e na época já tinha o Late Night, né? Uhum. Late Night, ele começou em 2015. O primeiro de vocês foi podcast lançado dia 7 de agosto. Ah, não. Daí já tinha passado alguns meses, porque pediram pra eu fazer. Ah, você pegou, né? Só pegou o áudio daquela época e você fez o podcast, entendi. Eu retroativamente, né? Eu falei, ah, beleza, então a partir de agora eu vou fazer, mas os anteriores eu também vou fazer, né? Uhum. O primeiro Late Night ao vivo mesmo foi em maio, né? E eu acho que foi mais ou menos na época que o Jack também começou a fazer o Meeplemaniacs, só que ainda não era nem ao vivo, né? Sim. Ele teve uns 3 programas que não foi ao vivo, e depois ele entrou pras lives também. E também fazer live nessa época era uma coisa bem diferente, né? Hoje em dia, o pessoal tem internet de qualidade mais fácil, o pessoal tem essa disponibilidade de parar e assistir uma coisa ao vivo, né? Antigamente era bem limitado e era poucas pessoas que acompanhavam, né? Então eu pensei, já que a gente vai fazer uma entrevista, por que não dar a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, né? Sim. Porque tem muita pergunta que percebe, né? Você tem as suas perguntas, só que daí a resposta da pessoa, ah, beleza, dá a ideia de uma pergunta que você não tinha pensado. É exatamente, né? É o que eu vou fazendo aqui. É, e ao vivo também, o pessoal que tá assistindo, né? Às vezes, ah, putz, o cara tem uma pergunta, eu falo assim, nossa, é verdade. Ou o cara lembra, sabe? Ele lembra do negócio. Uhum. Eu falei, nossa, é verdade, nem lembrava, tá? Então, eu achei que ao vivo ia ser interessante. E são muitos anos aí de podcast e tal. É a mesma coisa fazer podcast hoje, fazer conteúdo sobre board games hoje e tempos atrás? É uma pergunta meio óbvia a resposta, mas eu quero saber de você. Pô, antes era qualquer coisa, né? Era muito mais tranquilo, assim, sim, né? Em questão de qualidade mesmo, né? Não tinha capa, iluminação dane-se, som dane-se, imagem dane-se, né? O importante era mostrar mais, né, pro pessoal que tava entrando no hobby e tal. Sim. Mas eu sempre tentei manter mais ou menos o mesmo jeito meu, assim, menos engessado, né? E tentar passar com honestidade, né? Não falar um negócio só por falar, sabe? Faz sentido, eu concordo. E eu tava até querendo fazer uma pergunta pra ti também, porque assim, ó, eu falei comparado 5 anos atrás, não só na questão de fazer o conteúdo, mas também o quanto o mercado mudou, né? Então, hoje o mercado mudou, você vê as plataformas como o portal Lutopedia mudou, então as pessoas têm mais acesso e também com isso vão elaborando, vão se especializando de certa forma em falar sobre board games, né? Sim. E vão surgindo estilos diferentes, jeitos diferentes, sim, de falar, né? O pessoal vai se encontrando também. Por exemplo, antes eu não me aparecia, né? Eu deixava filmando só o componente do jogo, assim. Isso agora eu só faço em unboxing, né? Porque eu tô mostrando mesmo, mas daí eu entendi que às vezes é legal você aparecer, quando tá dando opinião, a pessoa vê você falando e não só, sim, uma caixa balançando, assim, sabe? Deixa mais humano, né? Faz esse contato com o público, né? Isso é legal. E estilos, assim mesmo, né? O Leite Expresso, né? Que é pra ser mais engraçado. Cara, você deveria fazer muito mais Leite Expresso, cara. Eu adoro esse programa, você tem noção, né? É, então, eu tava reassistindo eles dois pra ver se vinha mais inspiração. Eu tenho meio Leite Expresso gravado. Uhum. Tá no computador antigo, então não sei quando eu vou retomar aquele vídeo específico. Sim. Mas eu já tô com ideias de voltar, não só com ele, mas com o canal, né? Porque... agora que você tá voltando à normalidade, né? É, tô numa férias meio forçadas desde dezembro, né? Você comentou, né, o doutorado. Você tem o quanto doutorado ainda no caminho aí? Não tem mais. Ah, não eu tem? Eu defendi. Então, parabéns primeiro, parabéns aí por defender. Tem os artigos agora, né? Mas assim, artigo é... nunca vai parar de ter, eu espero. Ah, sim. O Thiago Cares perguntou aqui, você nunca pensou em ter um programa matutino chamado Café com Leite, já que você tem o Leite Night? Pô, seria muito bom, cara. Ó, já fica de quê? Né? O problema é quem vai acordar, pois, né? Pois é. Ó, eu sou do time que não ligo de acordar 8 horas da manhã pra sair e jogar board game. Eu sou desses aí. Qual que foi o conteúdo que você produziu que você mais se orgulha de ter feito, assim? É aquele, você tem que escolher o filho, né? É, tem que escolher o filho, que você filho mais, né? Gosta. Exato. Assim, o Late Night é um negócio, assim, que 128 programas, né? Bastante coisa, né? E assim, é muito bacana, né? Sim, com certeza. Entrevistar um monte de gente bacana. É, e nisso você foi conhecendo um monte de amigos, né? Então essa parte também é muito massa. É. E tanto que, assim, ele meio que, o Late Night meio que roubou o protagonismo do nome do canal, né? Então, uh-huh, o canal é Jogos com Leite, mas todo mundo fala que eu sou o Thiago do Late Night, né? Então, quer dizer que alguma coisa tá dando certo no Late Night. Né? Sim. Mas, assim, um dos que eu sinto, assim, putz, eu pensei em tudo que tá no vídeo, todos os minutos foram pensados, tudo que aparece na tela foi pensado, sabe? O jeito que tá acontecendo as coisas no vídeo é o Leite Expresso, né? Sim. Esse eu senti que eu tava fazendo um vídeo realmente diferente, que é a minha cara, né? Porque no Late Night todo mundo fala assim, não posso falar palavrão, né, Thiago? As pessoas acham que eu sou o cara super sério, né? Não, tipo, foda-se, tá? Sim. Pode falar palavrão aqui? Pode, eu vou picar, mas pode falar à vontade. É, então, entendi. Eu não ligo, assim, eu só... Mas, assim, quando eu tô jogando, por exemplo, eu sou um cara que tá fazendo piada toda hora, tal, né? Se for pra jogar igual um robô, nem quero jogar, né? Exatamente. E daí, esse Late Expresso foi um negócio que eu consegui meio que passar mais do que eu sou jogando. Tipo, com piada, com umas associações nada a ver, um nonsense, que é bem a cara também dos canais que eu gosto de assistir, né? Que é o Xarap and Sit Down, sim, né? Que claramente, né, tem uma inspiração bem forte, né? Do Xarap and Sit Down no Late Expresso, né? Mas ainda assim, cara, tipo, por mais que você falou que tem inspiração, eu também já fiz uns 2 vídeos mais ou menos nessa pegada, e é gostoso, sabe? Porque você não fica engessado, ah, esse aqui é o jogo, esse aqui tem umas peças. E você fala o que você quiser, dá na telha, né? Então essa parte é muito massa. Sim, é. E uma coisa que eu não penso em fazer é como jogar. Eu acho que o manual tá lá pra isso, assim. Eu não quero comprar essa responsabilidade, sabe? Já tem você, já tem o Jack Explicador. Não, não. Não tem eu não, porque eu comprei essa ideia de fazer um como jogar, mas eu fui pro Twilight Mirror já de início, entendeu? E eu fiz um monte de cagada, entendeu? Eu tive que fazer uma errata. Eu fiquei com mega medo, assim, de fazer coisa errada, e eu fiz coisa errada, mas ainda assim, o pessoal curtiu o conteúdo. E, cara, é um trabalho assim, fazer um como jogar, você não tem noção. Eu já fiz um ou outro, mas pra mim não vale o esforço pra mim, sabe? Pois é. Eu prefiro dar mais opinião, talvez. Sim, entendi. Que ninguém perdeu perguntou, mas enfim, né? Aproveitando aqui, o Gustavo Rocha, ele pergunta aqui, ó. E esse pessoal que todo ano fala que seu podcast não deveria ser classificado como tal? Que apenas você aperta um botão de conversão. O que você acha desse tipo de comentário e pra onde você gostaria de mandar essas pessoas? Eu acho que essas pessoas estão esquecendo que a parte legal do hobby, né? É agregar pessoas, é fazer amizade, sabe? É fazer com que as pessoas fiquem mais próximas uma da outra e tal, né? Eu produzo meu conteúdo. A internet tem uma ferramenta muito legal que chama bloquear. Né? Então, assim, se você não gosta, dá um follow. Ah, e é famoso, né, cara? Se você não gosta, não precisa gastar seu tempo nisso. Vai converter em energia boa. Não precisa ser negativo falando mal das coisas, cara. Joga com seu amigo, se diverte com seu amigo. Tudo bem, se você não se importa com o que eu tô falando, tranquilo. Não tem problema, né? Mas foi o que eu falei, né? O pessoal veio uma necessidade dos ouvintes, né? Eles falam assim, olha, eu prefiro que isso não seja vídeo. Eu prefiro que isso seja um áudio, né? Teoricamente, alguém falou assim, você poderia, por gentileza, converter esse áudio, não no sentido pejorativo, mas converter esse áudio em podcast, porque fica mais fácil pra acompanhar? Aí você falou, beleza. Aí vem alguém, nossa, você tá convertendo em áudio aqui, então não é podcast. E tipo, como, cara, o pessoal não entende, assim, que podcast, ele é simplesmente um formato de áudio que é colocado num formato de feed. E isso é podcast. Se você faz o podcast, sei lá, cantando, e se você manda esse num feed e o pessoal assina, isso é podcast. E o pessoal não entende que a premissa podcast é essa. Não necessariamente ele é um programa editado ou pois não, né? Tem muito programa de rádio que também é podcast. Sim, CBN tá aí, né? Tem o pessoal de um monte de transmissora faz isso. Exatamente. Os primeiros podcasts também eram um negócio mais com menos edição. E não quer dizer que com edição tá certo, com edição tá errado, né? É bem diferente. Então, mesmo porque o primeiro vídeo, o primeiro Late Night podcast, que é o do Fel Barros, ele é simplesmente a conversão do áudio. E daí eu subi, eu escutei e falei assim, mas tá faltando alguma coisa. Daí o Mac me ajudou e tal, daí eu fiz a introdução clássica. Uhum. E a partir do segundo programa tem a introduçãozinha e tem uma trilha sonora no começo e no final do programa lá, pra dar uma vibe, que sempre tem um motivo obscuro pra eu estar escutando alguma coisa. Às vezes é na cara, porque tem, né? Uhum. Às vezes, sei lá, é o King no nome, daí da música e do jogo. Daí você fica meio na cara. Mas sempre tem uma piada interna, que às vezes só eu entendo. Eu te entendo facilmente. Mas a escolha da música tem um porquê. E depois, né, e eu sempre, sei lá, putz, é ao vivo, né? Uhum. Então, tem vezes que eu caía entrevistando o Sérgio Roma. Eu caí, eu editei, eu cortei essas partes, né? Não tem porquê, né? O cara já não tá mais ao vivo, uhum. Eu posso tirar essas partes, né? E depois de um tempo, eu passei a cortar silêncio. Sim. Às vezes cortar um pedaço que não... Falei, essa pergunta aqui ficou meio enrolada, eu não consegui me expressar muito bem. E ele também respondeu um negócio nada a ver, assim, sei lá, acho que não precisa. E eu sempre fui tirando, né? Tanto que já desde a primeira reclamação, que se você for ver o tempo da live e o tempo do programa lançado como podcast tem menos minutos do que o ao vivo, né? Então, eu realmente editei, eu realmente cortei. Mas é um jeito que eu falo assim, você pode escutar a gravação ao vivo sem edição, se você quiser. E também é que o pessoal tá acostumado, né? Que aqui no Brasil, né, o podcast acabou meio que viralizando um formato por conta da popularidade do Nerdcast, que exatamente. Se inspirou em transmissões da Transamérica e outras coisas assim nesse sentido. Mas lá fora, né, nos Estados Unidos, onde podcast realmente é o ano do podcast, né? lá o formato deles é normalmente, que nem você falou, é uma música no início, uma música no final, o restante não tem uma trilha sonora, não tem tanta edição. Normalmente eles gravam muito ao vivo, lá é muito nesse sentido, né? Que basicamente, sim, eu sou consumidor de podcast de diversos temas, né? Eu acho que, na verdade, eu escuto mais podcast de música, uhum. Aí é aleatório. Geralmente eu vou por causa da banda, não por causa do produtor de conteúdo, sim. Né? Ou ciência, né? Eu trabalho com isso, né? Então eu adoro SciCast. Dragões de Garagem. Exatamente, sim. E peguei também lá de fora também, né? Se você reparar, né? Os jogos que eu odeio, né? Uhum. E o Late Night, eles não têm aquela cara, ah, eu sou o Thiago Leite, e daí fala uma piadinha, né? Aquele formato, né? O nosso é assim, entendeu? O meu ainda, o do Jogatina BG, o tradicional, segue essa piadinha, assim, de fazer uma coisa sim, meio sim, assim, mas é porque assim, a gente seguiu esse formato. É, e mudar o formato é complicado, né? Mas ele já nasceu com esse outro, com essa outra cara, né? Uhum. Mas é que realmente, aqui no Brasil tem muito esse fenômeno de ser o formato do Jovem Nerd, né? Não que esteja errado, mas é só o formato, né? Meu, você pega o podcast do Rado, você já escutou? Eu já vi falar que ele às vezes sai no meio do podcast, vai no banheiro. É, tipo assim, putz, o meu cachorro tá latindo pro lixeiro, sei lá. E daí, tipo, vem aquele barulho de cachorro, e daí ele sai, e, tipo, dane-se, sabe? Acho que teve uma vez que ele cortou o podcast dele, porque ele também é outra característica dele, né? Ele devaneia sobre qualquer assunto, né? Daí ele tava falando do cachorro dele, o cachorro dele tinha morrido, daí ele ficou mega emocionado, daí ele começou a chorar copiosamente, e ele gravou ele chorando, e daí ele simplesmente parou a gravação e falou assim, ah, eu não consigo hoje mais. Ele parou a gravação, daí depois você escuta ele voltando, tipo, ah, tô aqui uma semana depois, vou retomar o podcast. E não cortou, e não fez nada, ele simplesmente... Isso é legal de brincar com podcast, né? Tem vários formatos, e você pode brincar, e o público, se aceitar, escuta, se não, escuta outros, não precisa ser o hater da vida aí, né? Ó, hater aí, hater é os jogos que eu odeio. Exatamente, aproveitando, falando em jogos que eu odeio, o Lucas Lopes perguntou, quando volta os jogos que eu odeio? Jogos que eu odeio, eu tenho muito carinho por ele, e eu tenho muita dó de não estar conseguindo tocar ele na velocidade que eu quero. Eu tenho um episódio gravado no computador antigo, então essa assassina, eu troquei de computador, uhum. Ele ficou em São Paulo, eu estou em Minas. Mas eu quero, com calma, voltar e fazer com alguma frequência pelo menos mensal, sabe? Entendi. Mas eu quero voltar, sim. O que precisar é só avisar. Não, a lista de convidados já tá bem grande, vai durar bastante tempo e você está nele. Olha aí. E pra encerrar aqui, Thiago, pra não tomar tanto seu tempo mais aí, você chegou depois de um dia de muito trampo, onde o pessoal pode encontrar Thiago Leite hoje em dia? Tipo, quais podcasts você tá participando? Quais projetos você tá tocando? Qual você pretende retornar? Onde o pessoal encontra você? Bom, então assim, atualmente, né, no momento dessa gravação, acho que quando sair o podcast já vai ter acontecido a volta do Late Night, uhum. Né? Então o Late Night vai... A próxima entrevista vai ser com o Edu Guerra, né? Por causa sim, do... aproveitando os heróis sem vilão. É, exatamente, né? Porque eu vi que... Um parênteses aí. Que eu vi que acabou sendo um canal legal bastante pra financiamento coletivo, esse né? Formato de falar com o pessoal, né, que desenvolve e tá em financiamento coletivo é complicado pro ficha do jogador, que é mensal, né? Mas pra você que normalmente pode fazer quinzenal, semanal, é muito mais tranquilo, né? Sim, é. E daí é legal que às vezes o cara já tem um feedback da campanha. Sim. Durante a entrevista, tipo, cadê o gameplay, que é famoso, né? Nunca tem gameplay. Então, vou voltar, né, o Late Night. Eu sempre tenho aquela promessa de começo de ano, vou fazer um Late Night não tão comprido. Mas eu consegui reduzir pra uma hora já. É, isso é bom. Teve Late Night que já bateu 2 horas e meia. Mas não, não consigo, cara. Porque assim, eu a partir do momento que eu não consigo mais pensar em perguntas ou não consigo desenvolver o assunto, a gente vai lá, ó, galera, vamos encerrar aqui? Não, mas esses de 2 horas e meia, geralmente é aqueles, tipo, chama 3 caras e a gente começa a falar um monte de bosta, né? Basicamente. E o Late Night vai ser tradicional e qual o dia da semana e que horário? Sempre foi de segunda-feira, 8h30. 8h30, né? Olha aí. Não sei se eu mudo, porque, né, eu acho que segunda-feira é um dia bem morto no quesito coisas pra fazer, então é muito difícil alguém me chamar e falar assim, ah, vamos num bar hoje, né? Vou comer uma pizza segunda-feira, não. Então acho que acaba facilitando pra mim e pros entrevistados. Segunda-feira à noite geralmente é um dia meio morto, assim. Uhum. Então eu não pretendo mudar. Eu tô querendo ainda reduzir um pouquinho, talvez fazer 45 minutos. É, coloca de 45 a 1 hora e... É, e eu também quero passar por uma reformulação da identidade visual. Só porque eu enjoei, basicamente essa é sempre a desculpa básica. É. Eu tô de saco cheio do visual, só que isso requer dinheiro e eu ainda não o tenho. Pois é. Então, não vai ser tão rápido, né? Sim. E eu já tô escrevendo um top, eu vou começar a fazer tops. Eu adoro assistir tops de todo mundo e eu vou fazer então, né? Porque eu fiz o meu top 100 e eu achei, puta, deu um trabalho do caramba, mas eu curti muito a experiência de gravar. Uhum. Daí eu já vou fazer um top, mas eu quero temas bizarros, assim. Então, de vez em quando vai ter tops, melhores jogos pra quem tá começando no hobby. Sim. Vai ter, porque é inevitável. Pensa que alguém no início pode descobrir por você descobrir novos jogos, né? Então... Exatamente, é. E também tem um fator que o mercado tá girando muito rápido. Então, às vezes, eu falo assim, putz, vai num Catei Carcassone e não sai de print, né? Uhum. Mas assim, às vezes você fala um jogo, Baren Park é um jogo muito bom pra começar, sei lá. Sim. Mas daí ele fica fora das lojas e daí o cara que quer começar, ele vai comprar quê, né? Ele não consegue. Então, às vezes, esses tops acabam até tendo por que regravar eles, né? Mas eu quero pegar uns temas bem esquisitos, com sugestão sugestão do povo, né? E você também tá participando do MesaCast, né? De vez em quando. É, assim, teoricamente eu sou da mesa fixa. Olha aí. Né? Eu fui convidado na primeira iteração, né? Do MesaCast, né? Eu participei duas ou três vezes lá. Gostava bastante da química deles e tal, né? Do Zé, um querido e tal. E eu sempre, quando ele terminou, eu sempre mandava mensagem pra ele e pro Zero Beats. Vocês têm que voltar, vocês têm que voltar, vocês têm que voltar. Se precisar de ajuda, só chamar. Daí os dois ficavam enrolando, né? Finalmente, um dia o Zé falou assim, beleza, não vou enrolar, você quer me ajudar? Então vamos fazer. Show. Eu falei, beleza, vamos. Daí eu entrei, né? Vai sair alguns episódios que eu não estou na mesa por causa do meu doutorado, né? Daí eu tive que dar um stop total, né? Eu parei totalmente, assim. Mas daí eu ouvi, assim, ah, que dia que vocês vão gravar? Putz, acho que vai ser complicado. Sabe, do Warhammer. Putz, eu vou ficar cutucando meu nariz nesse podcast. Vou falar nada, né? Daí eu nem participei, eu já tava... Foi bem na semana da defesa, então foi complicado. Nos próximos eu já começo a aparecer, já tem até gravado. Já. Entendi. Então, resumindo aqui, Thiago Leite é encontrado em MesaCast, Jogos com Leite e o Leite Night voltando segunda-feira, nas segundas-feiras, a partir de 8h30. Exato. E também nos Jogos que Eu Odeio, né? Então esse tá voltando mais pro futuro, mas não necessariamente tem um prazo, mas tá pra voltar, né? É, eu não matei o projeto, eu gosto dele, mas o Jogos que Eu Odeio, em específico, ele é um dos mais difíceis de conseguir arranjar duas pessoas. Porque os Jogos que Eu Odeio, pra não ficar aquele hater puro, né? Porque eu poderia chamar um cara e falar pra gente descer a lenha num jogo. Sim. Ia ser muito fácil. Isso ia ser muito fácil. Uhum. Mas eu preciso trazer um cara pra defender o jogo. Pois é. Mas ao mesmo tempo, eu preciso trazer uma dupla que funciona bem entre si. Porque ele é um programa que tem que ser engraçado. Porque senão fica hate por hate, né? É, eu fica não quero... tipo só ofensas e... Exatamente, eu não quero que seja isso. Eu quero que é um debate bem humorado, né? E que os dois defendam pontos, ok, né? Tipo, não é simplesmente ofender por ofender. Exato, então pra achar essa dupla é complicado, entendeu? Porque assim, eu sei que o fulano não gosta de tal jogo, só que eles nunca se encontraram. Pois é. E aí fica assim, oh, esse jogo é bobo. É isso então, Thiago. Novamente, muito obrigado aí por disponibilizar um pouco mais de uma hora aí do seu tempo pra gente bater um papo, conversar sobre você, seus conteúdos e tal. E novamente, vai estar tudo linkado onde você está atualmente e onde você estava e talvez volte aqui na descrição desse post. Agradeço novamente a todo mundo que enviou as perguntas. Graças a elas a gente pode fazer os podcasts. Então, novamente, obrigado de coração a todos. E obrigado de coração também, Thiago Leite. Um beijo, seu lindo. E... É isso. E no que precisar, é só avisar que a gente do Jogatina tá... A gente, eu falo a gente, mas atualmente só mais eu, né, que tô aqui no Jogatina BG. Estamos aqui pra ajudar no que der com o Late Night e outros projetos. Ah, legal, obrigado. Eu agradeço. Bom, projeto de podcast eu tenho mais uns dois também, mas assim. Eu até gravei um pilotinho, mas não, eu preciso ter tempo. Eu preciso comprar uns dias na semana pra conseguir fazer todas as ideias. Vou adicionar um dia novo na semana, mas só de folga, sabe? Aí a galera consegue fazer isso. Exatamente. Tem o episódio do Doug, que ele ganha um dia na semana. Sim, é excelente. Sempre lembro desse episódio, o Doug é muito bom. Pois é. Bom, e com isso a gente encerra mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. Obrigado a todos, eu fico por aqui, abraço e até o próximo turno. Até mais, gente. Falou.